minha adolescência eu passei distante dos meus pais. Tem muito mais, na vida eu nunca tive paz. Na minha família o quebra-quebra, o desamor. Meu pai várias vezes bêbado me espancou, me humilhava na frente dos amigos da escola. Não deixava eu sair pra jogar bola. Minha mãe doente, com crise depressiva. Hematomas foi o que restou da briga. No corpo de delito, constou. Foi espancamento e meu pai o agressor. Me lembro como se fosse agora o desespero. Até me arrepia lembrar o pesadelo. Eu só tava pele e osso, minha vida um cativeiro. E meu pai embriagado num puteiro. Meio dia, nenhum prato de comida. Minha mãe chorava e clamava pela vida. Mamãe saiu de casa um dia cheia de razão. Meteu o ferro e enquadrou o busão. O cobrador reagiu sem ter noção. E ela disparou 2 tiros de .8. Na carne a navalha, no destino uma surpresa. Davis, a tia veio avisar que sua mãe tá presa. Na sequência ela tentou aliviar minha tristeza. A tia trouxe um chocolate pra você, vou deixar aqui em cima da mesa, tá? Cadê meu pai, meu herói, meu guerreiro? Minha consciência delata o paradeiro. Deve tá lá, sendo zoado, caído no chão, bêbado, sujo e sem dinheiro. Mano, eu só tinha 11 anos de idade. Meu herói sumiu, sem dignidade. Jogou na lama a honra e a simplicidade. Pra mim o que restou foi o mundão e suas vaidades. Já pensou, mano? Ver sua mãe chorar. Porque não teve chances de amar. Se juntou com um canalha, engravidou. Estou aqui, sem motivos pra sorrir. Que os parentes foram os primeiros que se afastaram de mim. Mas aí, eu vou até o fim. Me negaram um prato de comida, que desgosto. Me fizeram beber água do esgoto. Muitos me chamavam de escroto. Diziam que a qualquer momento eu estaria morto. Detonado na maldade pelos porcos. Ou internado em um hospital de louco. É triste. Só quem sofre sabe o que é sofrer. Chegou uma hora que eu queria até morrer. Mas não, vida real, manchada de sangue. Necessidade, ambição, bang bang. Só quem é, sabe como é. Sobreviver na luta e na fé. Diagnóstico da paz pra mim não funcionava. Olhando as vitrines, eu imaginava. Já pensou? Eu nesse pano louco, mó estilo. Aos 11 anos já queria tudo aquilo. Uma calça, uma peita, um tênis, 1000 graus. E uma lupa preta e um boné estilo mal. Abaixo da linha de pobreza, irmão, é o fim do mundo. Meu sonho não durou nem um segundo. Olhei de lado o McDonald's lotado. Os boys sorrindo e eu aqui calado. Mamãe foi condenada a vários anos de penita. Demorou, mas me mandou um pico. Eu chorava em cada frase que eu lia. Eu era simplesmente refém da agonia. Perdi o contato assim que fiz meus 12 anos. Jogado no mundão, só bandidagem, vários manos. Nessa fase, irmão, perdi a noção do tempo. Mó saudade da minha mãe, quanto tempo. Meu pai, fiquei sabendo, pede esmola lá no centro. Descabelou, eu lamento. Já pensou, mano? Ver sua mãe chorar. Porque não teve chances de amar. Se juntou com um canalha, engravidou. Estou aqui, sem motivos pra sorrir. Eu tinha um sonho, eu queria estudar, ter conhecimento, talvez me formar. Mas a sociedade me esqueceu nesse lugar. Se eu contar real pra você, mano, você nem vai acreditar. Na história da sociedade, em um retrato estava eu, com uma arma de verdade, herói dos pobres, ateu. Uma espécie em extinção, ladrão, mas não rara, sofreu e angustiou, irmão. Quem vos fala? Gritos no silêncio, clamando pela vida. Aos 27 de idade, a mesma fita. Meu pai morreu, fiquei sabendo. É triste, nem fez diferença. Mas aí, quem resiste? Cadê minha mãe pra me ajudar? Um gesto, um abraço, já ia me acalmar. O desespero às vezes leva um homem ao suicídio. É. E o descaso é causador do genocídio. Se prolifera nas favelas, imagem, ibope, todo mundo ligado na tela. Milhões de pessoas ao mesmo tempo sendo alienadas. É guerra civil e não conto de fadas. Aqui no Brasil, prisão sem muro, miséria. O sangue ferve nas artérias. O teste é forte, o sangue jorra, escorre e ferve. É agora, mano. Chegou minha vez. Quem sou eu? Quem é você? Quem são vocês? Eu? Sou revolucionário natural por natureza. Sem privilégios, sem caviar na mesa. Cheio de certeza, o predador a presa. Longe, longe da riqueza. Vivendo no limite com frieza. Lembre de mim, com fartura na sua mesa. Lembre de mim, o exemplo do abandono. Cachorro louco sem dono. Chegou minha hora, não se apavora. Adeus, falou, tô indo embora. Aos 27 de idade, sem motivos pra sorrir. O que eu estou fazendo aqui?